Mistério F, WG, Jane. Lembrando a você, que o preço da sua vida já foi pago. Seus pecados foram comprados por um alto preço, comprados por Jesus. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. Tua vida é o motivo de eu viver. Ele pagou por você. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. Tua vida é o motivo de eu viver. Ele pagou por você. Ministério Lossos, o rap chapa quente. Em nome de Jesus, fiz em cima da serpente. Aqui é os crentes que chega e vai pra cima, pregando o evangelho em forma de rima. Não é show, é louvor, não é palco, é púlpito. Disse Jesus, erra o homem por não examinar as escrituras. Digno de tom da honra e glória, os calça frouxa de aba reta, rumo à vitória. Aqui traz aquele velho homem morreu, glorifico ao guerreiro, o sangue na cruz era meu. O tempo passa, tudo da minha cara é aprender a viver. Os castelos de bandido só me fez padecer. Vou te falar, irmão, é impossível lembrar quantas vezes na minha vida fez o ente querido chorar. Glória a Deus, minha história hoje mudou. Ao invés de narrar sangue, eu glorifico ao Senhor. Se o mundo tem problema, tem Cristo a solução. Sou hoje o crime, é seu lema. Amanhã ser crente a missão. Não vejo nada, nenhuma fita dominada. Só pá de maloqueiro se matando nas baladas. Tá pensando que tá bom, que tá fácil, mó mamão. Parasitando no mundão, barato é louco, se liga já. Chegou a hora de mudar sua história. Sair do cativeiro e ir direto para a glória. E de Bíblia na mão, ande no meio dos loucos, anunciando a volta do Todo-Poderoso. Orando, jejuando, meditando em Deus, que breve voltará pra buscar o seu. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. Tua vida é o motivo de eu viver. Ele pagou por você. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. Tua vida é o motivo de eu viver. Ele pagou Jesus, por Jesus, você. Jesus não olha sua roupa, boné, bermudão. Ele conhece os desejos do seu coração. Se realmente você quer uma mudança de vida, de ser liberto das drogas, da paz pra sua família. A religiosidade destrói sua alma, faz perder a salvação de quem já não tem nada. Quem não tinha esperança, não conhece a mudança, passa batido na quebrada que você não alcança. Mas essa vida vai ser cobrada no grande dia. Vai ser lembrado cada vida que passou batida. Meu rap é um barco que atravessa rios e mares, que sobe o morro e entra em casa e bares. Nessa viagem leva o evangelho a quem precisa. O nome de Jesus liberta as vidas cativas. Esse é meu dom, pregar a palavra através do som. Nossa voz é o preço da cruz. Nossa guerra é tudo em nome de Jesus. Tua vida